Imigrantes, como não podia deixar de ser, estamos no mês de agosto. Temos aqui em cima do palco uma senhora que é aqui da vossa terra, que também é imigrante e que fez questão de vir aqui para cima, que ela disse que gosta muito de cantar e que as pessoas da terra nunca a tinham visto.